de jasmim, temperado com batom, acendeu dentro de mim um inteirinho novo tom. Imaginação agora voa um tanto quanto além, e permitiu o velho sonhar voltar a me habitar. Medo de insistir que ainda nem ocorreu, ao receio em mim de te ver daqui partir. Incertidão agora assusta, mas ainda nada tenho. A escolha então é acreditar que neste sonho eu vou morar. Essas curvas já me perdi, já me encontrei. É como um barco à deriva, cercando a costa, mas nada à vista. Ai, quem me dera tanto faz, quem dera eu crer um pouco mais. Me embriago em tua presença e a tua boca. Tornei-me a crença.